de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar. Eu, Renato, com vocês de segunda a sexta, aqui, Melodia FM 102.3, a Educativa de Varginha. Efêmero, há de ser pecado, há de ser. E hoje o nosso programa tem um sabor diferente, um sabor especial. Alguns programas atrás, nós falamos sobre as relações que nós estabelecemos. Falamos das moradas do sentimento, não é? A morada primeiro o corpo, a morada mais próxima depois seria a nossa casa, as relações que nós estabelecemos com as pessoas mais próximas, família, amigos, trabalho. Como é que anda isso? A nossa responsabilidade, a nossa preocupação em contribuir para com essa comunidade próxima e depois também no nível da comunidade humana, nossa solidariedade, a preocupação com o que está acontecendo no mundo e como é que isso nos move internamente, até chegar à consciência ecológica, a contribuição para que o homem defenda a vida e a continuidade dessa vida em várias instâncias, em vários níveis. Tudo isso é consciência, tudo isso é sensibilidade, tudo isso nos importa e tudo isso é questão do nosso programa. Mas hoje o que trazemos é meio básico. Como é que anda o teu diálogo com o seu corpo? Não é? É mais com o teu corpo? Como é que fica isso? E essa questão é. Cada um tem uma forma de fazer isso. Antigamente, as pessoas naturalmente, no dia a dia, já trabalhando a terra, caminhando, porque não tinha o carro. Então a vida já era um trabalho de corpo permanente. Nós perdemos isso, porque o homem evoluiu em outras instâncias, mas perdeu essa atividade normal, diária, de lidar com o corpo, a menos que você seja o quê? Um professor de ginástica, qualquer coisa assim. Mas, de modo geral, a nossa vida é muito sedentária e isso obriga que a gente busque, então, atividade física. E muitos fazem academia, fazem ginástica, fazem natação, fazem milhões de coisas diferentes, caminham. E aí fica o meu questionamento, o que é que você está fazendo em nome da tua saúde, em nome do teu bem-estar, em nome desse corpo que é você? E eu estou trazendo aqui uma sugestão. Eu faço uma série de coisas, eu vou nomear essas coisas, é um dos focos do nosso programa também, mas hoje eu trago é música. E como é que essa história de associar música e trabalho de corpo de uma forma gostosa? É isso aí que a gente tem que falar, é sobre isso que nós vamos falar. someone will bring. Pois é, hein? Isso aí é incrível, hein? Gente, o que eu trouxe pra vocês? Tem como seu corpo ficar parado com essa música rolando? Ah, eu duvido. Disco Music com Donna Summer. Donna Summer, anos 70, a Disco Music era o sucesso da época. E eu estava lá. Olha que coisa gostosa. Dancei tudo e todas e continuo. As we followed in the dance. E como o que é bom e o que faz bem permanece, Donna Summer tá aí. Ela ainda continua na ativa, hoje com 63 anos, mas cantando lindamente. Esteve no Brasil, já veio para cá várias vezes. Esteve no Brasil não faz tanto tempo e teve apresentações memoráveis, como sempre, a sua voz fantástica e esse ritmo contagiante que não tem o que dizer a respeito, né? In the dark, all the sweet green ice flowing down. Oh, meu Deus do céu, essa música é bonita. Bom, gente, o que a gente está dizendo com tudo isso? Dançar. Você, para ser feliz, não precisa muito. Você não precisa dançar nem com ninguém. Bota a música agora aí. Levanta. Põe uma luzinha mais fraca e manda ver. Inventa passos. Faz a sua música natureza, a sua música intuitiva. Isso é questão de sensibilidade. Mas se solta nesse ritmo. É esse o meu convite para hoje, gente. Esse é o nosso programa. E o nosso programa hoje, com Disco Music, que é uma gravação de um CD, de um DVD que ela fez ao vivo. Então, estou trazendo a trilha sonora do DVD. Mas aí ela lançou em CD igualzinho, não mudou nada, e é isso que eu estou utilizando, tá? Mas, né, a primeira música foi MacArthur Park, tá? E nós vamos, eu não vou dizer já qual é a segunda, que vai entrar já já, mas observem que coisa deliciosa que é isso. O público empolgado e os jovens hoje têm a sua música, tem tudo, mas olha que melodia, tem melodia, né? E a letra muito bonita também, as músicas todas falando de vida, de amor, de muita coisa. Mas e com essa voz fabulosa? E é isso aí, gente. Como é? Você já seguiu meu conselho? Você já levantou da onde você estava, sentado ou deitado, e já começou? Tirou aí o seu sapato, ficou descalço ou descalça e já... Ou então juntou um grupinho de gente e vai fazer a sua viagem corporal. Sinta o corpo. Todas as partes dele, movimente todas as articulações, invente novas formas de você se expressar e se sentir, juntando corpo, dança, música, numa composição única e gostosa. Isso é prazer. E uma coisa tão simples, a gente não precisa de nada. Só você estar com um rádio, com um aparelhinho, alguma coisa, isso você pode fazer a qualquer hora do dia. Isso, nossa, é fabuloso, e não é só bom para o corpo, é bom para a alma, para a mente, libera. E você, se está meio chateado por qualquer razão, se você está meio chateada, isso vai fazer você, tem que pôr música que te eleve, né? Entra você num ótimo astral. Isso aqui é questão de sensibilidade. FM Melodia 102.3 no ar com Disco Music. A próxima música é especial e por isso ela merece uma introdução especial, exclusiva. Primeiro pelo nome dela, On the Radio, no rádio, assim como você agora, aqui, comigo. Melodia FM, questão de sensibilidade, Renato, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E hoje com Donna Summer, trazendo a Disco Music, que realmente é contagiante. E essa faixa, On the Radio, ela começa falando com o público, pede para que eles ajudem e ensina o que, que eles têm que cantar, e fica uma coisa deliciosa, como vocês vão conferir. Ok, we're going to try this song and you're going to be my background singers. Ok, let's do it. And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right? Mas eu vou ter que falar alguma coisa sobre a próxima música também, de repente parece que eu vou falar sobre todas, né? Mas é porque tem alguma curiosidade, alguns dados sobre ela, e isso é a proposta do nosso programa. A Donna Summer gravou uma música de um sucesso enorme, não só porque a música é muito bonita, é linda. A letra é interessante, ela é dançante, tudo isso que vocês estão ouvindo, e melodicamente é maravilhosa, mas porque também ela teve como parceira de canto nessa música Barbra Streisand. E isso, sem dúvida, né, já é um up enorme, faz a coisa ir para cima 300 mil vezes. E as duas juntas, então, fizeram muito sucesso com essa música No More Tears, que teve até dois nomes, No More Tears, Enough is Enough, ou seja, não mais lágrimas, basta. Né? O suficiente já é o suficiente, chega, não quero mais. E é isso que ela faz, ela termina um relacionamento, não quer mais sofrer, E fala, vai passar da minha vida. Mas o negócio é muito, muito bonito e a música é contagiante, mas requer, né, duas cantoras fabulosas como Donna Summer e Barbra Streisand, requer qualidade vocal e extensão vocal, que não é qualquer um que consegue cantar, principalmente nesse pique. E então ela conta aqui, como ela não está tendo nesse show a Barbra Streisand para fazer parceria, que ela encontrou na nova gravadora uma cantora fantástica, que é a Tina Arena, que de fato é uma cantora fantástica. Ela é australiana, ela participou de alguns musicais, infelizmente, como eu digo, né, são pessoas que não chegam até nós com tanta facilidade. E a Tina Arena, ela é australiana, como eu disse, mas ela é de sucesso mundial. Ela fez, e foi de muita fama esse musical que ela fez, foi na Europa onde foi lançado, que foi o Corcunda de Notre Dame, na versão de palco, e não foi filme. E foi um sucesso enorme, e ela ficou famosa a partir disso, que ela atingiu fama internacional. Mas é com ela. Ela tem uma vozinha graciosa e potente. Nossa, mulher é uma senhora cantora. E é com ela que a Donna Summer canta no lugar da Barbra Streisand. You know, recently, actually this past week, I signed a new record deal. After much delay. Thank you. And I signed with the Sony label. And, you know, I found out that I had this, you know, this wonderful big family, Sony, and in my family, I found another little sister from Australia who is a wonderful singer, and we met and we just hit it off, and you know, she said she was gonna come today. Tina, are you here? Tina Arena? Are you here? Oh, there she is. Come on up, honey. Oh, she's so cute. And she, you know, she's famous everywhere in the world, and she's about to bring another record out here, and you know something? She's hot. Would you do the Barbra part with me? I would be honored. Thank you, sweetheart. Come on. Tina Arena, everybody. What are you laughing at? It works for Barbra. It's pouring, my love life's boring me to tears. After all these years, no sunshine, no moonlight, no stardust, no sun, no promise. We don't stand a chance. Yeah. Pois é, gostaram, né? E tem uma coisa interessante, ela faz uma brincadeira no comecinho da música. Ela começa a imitar os trinadinhos, porque a Barbra Streisand tem toda uma vocalização muito esmerada, ela brinca. Então ela começa a brincar também, e aí ela fala, para, porque o público deve ter começado a dar risada, percebendo que ela estava imitando a Barbra. Ela falou assim, ué, mas o que vocês estão rindo? Não funciona para ela? Ela não é uma das maiores cantoras de todos os tempos? Se funcionou para ela, por que não funciona para mim? Faz essa brincadeira e fica muito gostoso e fica muito bonito, né? Para ver como uma mulher boa, até no canto, ela impressiona. Né? Mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês estão indo lá no site da rádio? Olha lá em www.acasadapedra.com.br. Vocês têm à esquerda, vocês têm um menu vertical no segundo botão, questão de sensibilidade. Entra lá, você vai abrir uma página com três barras. A primeira barra, boas-vindas. A segunda é acesso à rádio direto na Rádio Melodia, que tem a Rádio Melodia online. Esse também você tem que saber, né? Então você tem acesso por lá, mas tem o endereço dela direto. E eu dou esse link para o acesso direto. Mas na terceira barra você tem lá interatividade. Lá você entra, tem os programas mais antigos já gravados para você ouvir de novo, para quem perdeu ou para quem quer ouvir de novo. E tem coisas que eu coloco sobre vídeos, coisas que a gente vai colocando. Aliás, eu falo, eu coloco, mas eu estou com a ajuda que eu já contei do César, que é meu parceiro lá na Casa da Pedra, que é o nosso site sobre sensibilidade, cursos, palestras em várias áreas, né? Mas você é bem-vindo. Eu estou esperando você, estou esperando o teu contato. Você pode deixar lá a sua mensagem e até ter contato com a gente, tá? E seria um prazer imenso ter esse contato. Então, não deixe de fazer isso não, para pegar mais informações, tá? Agora, a próxima música, eu vou ter que falar alguma coisa a respeito. A próxima música é uma música que ela vai contar a história no comecinho. Então ela vai falar um pouco. E ela vai dizer que ela compôs essa música para o Rod Stewart. E depois, por uma série de razões, ela se sentiu meio sem jeito e não deu para ele a música. E ela mesma gravou. Só que ela imaginou que o Rod Stewart fosse cantar no estilo dele, que não é, ele não é disco singer. Ele é um rock romântico, até baladas românticas, né? Então ela falou assim, olha, ele cantaria assim, mas na verdade eu gravei de um outro jeito, eu gravei em disco music, e ela falou, só que eu tenho que contar, me desculpe, ô Rod, a minha música ficou em primeiro lugar nas paradas, não sei durante quanto tempo. Então é só para dizer qual foi a inspiração e dizer que no final das contas, mesmo não sendo ele o cantor, a coisa funcionou para ela, né? Então, só para vocês beberem um pouco mais do que ela vai relatando, essas coisas são gostosas. Por isso que eu digo, conhecer inglês vale a pena? Por isso, porque a gente aproveita muito mais. Não é só a música gostosa, é a letra também e todo o entorno, né? Toda coisa. E eu estou trazendo essas informações para que vocês possam aproveitar. Mas também outra coisa, a gente mexe com o corpo, mas que tal estudar inglês, hein? É uma boa, hein? Pensa nisso. It's a song that, I got my microphone stand. It's a song that I wrote for Rod Stewart. And I wanted to give it to him. And then I chickened out. And so I kept the song for myself and I sang it. And I had a hit record with it. Sorry, Rod. You can still sing it if you want to. So I'd like to just sing the song the way I originally wrote it. And then, you know, I'll sing it the way I sang it. The way I think, you know, Rod might have sung the song. I'm going to do it that way first, okay? You ready? It's nice to be the boss sometimes, you know? I like that. They have to do it as many times as I do this. Love just don't come in. O nome da música que ela acabou de cantar, que é essa música que ela tinha, que ela compôs para o Rod Stewart, mas que afinal de contas ele não gravou, tudo aquilo que já disse, é Dim All the Lights. Deixa as luzes um pouco mais fracas. E agora ela vai cantar três músicas e durante esse período eu vou deixar vocês curtindo. Olha, vocês vão poder dançar à vontade sem eu atrapalhar. E pode pegar para dar um trabalho de corpo maravilhoso, porque isso vai ser uma viagem tanto. Mas as três próximas músicas, elas vão falar de um tema único. Ela vai falar das mulheres, as mulheres da vida noturna, tá? Vamos colocar assim. E uma delas é She Works Hard for the Money. Ela dá duro para ganhar esse dinheiro. Então, ainda fala, então trate bem dela, né? E ela vai nessa linha. E na época, é bom que se entenda, anos 60, anos 70, são os anos em que os preconceitos são enfrentados, né? É onde a liberação da mulher acontece, a liberação sexual. Então, esses temas eram os temas da época, né? E eles eram extremamente importantes, e foram importantes, e construíram história, e venceram barreiras. É por isso que hoje a gente tem essa maior liberdade que tem, não a total que a gente gostaria, ainda temos frentes de batalha, de luta, para a gente conseguir a libertação do homem em tantos níveis, né? A aceitação das diversidades e tudo isso que é tão importante, que nós sabemos que é um movimento natural da evolução humana, mas a gente também, ao mesmo tempo, sabe que naquele momento histórico foi um dos momentos mais fortes em que isso ocorreu. E essa música mostra esse aspecto, essas três músicas estão trazendo essa questão, né? Bem frontal. Eu não estou aqui defendendo bandeiras nem nada, mas eu só estou relatando historicamente o que aconteceu, tá? Então, essas três músicas para vocês agora. She works hard for the money, so hard for the money. Nosso programa, infelizmente, chegando ao final. Passa tão depressa, né? Ainda mais com essa música, esse pique todo, né? Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado, que você tenha dançado. Ainda vou deixar você com uma música, mas eu tenho que me despedir, que nosso horário já está estourando. Então, deixo um abraço também para todo o pessoal aqui da rádio. Eu quero também falar alguma coisa para a nossa diretora superintendente da Fundação Cultural, Paula. Um abraço para você, tenho recebido esses e-mails que você me mandou com umas coisas tão bonitas, um grande abraço, tá? Pelo apoio, por ter convidado a gente, tudo aquilo que a gente já sabe, que já falou, mas um abraço, preciso falar com você, vou te ligar. E também eu mando um abraço para nossa diretora, Selamara, para toda a equipe, Cris Allen, e aí a trinquinha de ouro, o Adilson, o Roberto e o Francisco. Para vocês, até amanhã, 8 às 9 da noite. Tô aqui aguardando, tá? Questão de sensibilidade, Melodia FM. E continuem com a programação nossa, depois, hein? Um abraço. Last dance. Last chance for love. Thank you. Yes, it's my last chance. Romance tonight.